Rapão ligeiro, rasteiro, o rap brasileiro chegando, falando. Periferia é o nosso grau, o que toca no disco já foi um rabisco. É expressado de uma forma normal, um som ligeiro, rasteiro, o rap brasileiro chegando, falando. Periferia é o nosso grau, RAP e tal. Sem lorotagem, não tô de viagem, tô com a fé e a coragem. Vou sumariando, falando em rimas, mandando. Quem é? É, vai se identificando. Toda hora, todo dia, os noia da quebrada estão na correria, querendo mais daquela pedra de minutos atrás. Não ficam no sossego, vivem igual morcego, acordados nas noturnas, fritando nas escuras. Diferente de nós, que estamos de boa, querendo a melhora, não é à toa. São poucas as coisas que podem piorar, e o mundo de coisas para melhorar. Infelizmente é que acontece aqui, aí. Muitos manos não querem se unir, só querem se munir, só querem se armar. Guerra na periferia, preferi não me alistar. Excesso contingente, escolha inteligente. Pra minha vida, na minha lida, um lidador. Quanto a guerra, o rancor de fatos de horror. Algo mais forte me faz acreditar na paz. Acredite nisto, meu irmão, venha lutar você também. Sem desconversar, pra que não vá pro além. O rap é o que liga na ideia que vira. Sistema na mira, apóstolos afirma na caixa. Um som ligeiro, rasteiro, o rap brasileiro chegando, falando. Periferia é o nosso grau, o que toca no disco já foi um rabisco. É expressado de uma forma normal, som ligeiro, rasteiro, o rap brasileiro chegando, falando. Periferia é o nosso grau, RAP e tal. E aí, que tal? Assim, normal. Rap nacional, um som bem racional, sem preconceito racial. Da periferia, de sabedoria adquirida em dia a dia, chegando pra alertar de modo criativo. Ainda estou vivo do verbo substantivo, pra um erro um corretivo. Microfone um aliado, lado a lado, eu tô ligado, manos de correria. É, com fé, de pé, dominando a cena, longe da algema, contrariando as estatísticas, antipolítica, falsidade, enganação, que serve de ração para o mundo cão. 360 graus, redondo é a bola. Não o burguês dentro do Corolla, não cola nem rola. Um beck na ideia não é caninha 51. Hã? Hã? Ideia pai pum, hum. Só mais um hip hop que chegou, de um por um aglomerou. Acertou quem não errou, se enganou quem pensou que acabou. Não acabou, a real no ar. RAP continua no ar. RAP continua no ar, não pode parar. Na caixa, um som ligeiro, rasteiro, o rap brasileiro chegando, falando. Periferia é o nosso grau, o que toca no disco já foi um rabisco. É expressado de uma forma normal, um som ligeiro, rasteiro, o rap brasileiro chegando, falando. Periferia é o nosso grau, RAP e tal. Então, então, então, irmão. Rap na caixa, ideia que liga, sai, cai fora. Noias na correria, dia a dia, o dia inteiro, não fica no sossego. A bola domina, visto bolado. A pedra predomina, visto zoado. No veneno, um, dois. Passa a noite, chega o dia, três, quatro. Tô de novo, tô na correria, rotina normal, cotidiano e tal. Pindorama está assim, sangue bom, sangue ruim. O Brasil está assim, mas aí, aqui. Banca lá em cima, os mano que vira. Defensores sublimes da paz, que faz capaz, o som sangue bom. Apostos MCs, afirma a irmandade. Cola, craque, sai fora, fora. Movimento de rua, mano hip hop, de vovó pra trás. Pensamentos de paz, capaz, não rodo como taz. Na rima prossigo, o verbo admiro. Cantar, b-boys, dançar. Se ligue então, então, irmãos. Fiquem na ativa, rap confirma, afirma. Fiquem na ativa, fiquem na ativa. Na caixa, um som ligeiro, rasteiro, o rap brasileiro chegando, falando. Periferia é o nosso grau, o que toca no disco já foi um rabisco. É expressado de uma forma normal, um som ligeiro, rasteiro, o rap brasileiro chegando, falando. Periferia é o nosso grau,